homossexual é lúcido e segue a ordem social que exterminou seu desejo de fazer heterossexual. Vá, vá, vá, vá. Seu corpo me pertence, então você pode ser.